11:32. Música bonita, terra seca. Fraternidade São Paulo II. Vamos faturar. Daqui a pouco eu volto trazendo mais música pra você. Aqui no nosso programa Domingo Interativo, Domingão da Gente. Daqui a pouquinho vamos para São Paulo, lá na Zona Sul, saber o que está acontecendo lá na Grande São Paulo, com nosso amigo Josivan Nascimento. Liberdade FM 98,5. Estas são as empresas que oferecem apoio cultural à nossa programação. Bomboniere Bombons Lanches, o doce de sua vida. Balas, biscoitos, pipocas, artigos para festas, produtos para embalagens e aceitamos todos os cartões. Bomboniere Bombons Lanches, na Avenida Francisco Freire, em Ferreiros. Fone e zap 992627127. Organização Bildemétrio e Família. Obrigado ao homem do campo. Todos os domingos na Liberdade FM, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ferreiros apresenta o programa A Voz do Homem do Campo, a partir das 7 horas, deixando o trabalhador bem informado sobre os seus direitos. A Voz do Homem do Campo, a apresentação Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de Ferreiros. Obrigado ao homem do campo. As últimas tendências da moda você encontra na loja Maria Bonita. Moda feminina, masculina, infantil, acessórios, perfumaria e aceitamos os cartões de crédito, débito e o Pix. Loja Maria Bonita, na Travessa Vereador Eurico Freire, em Ferreiros. Fone e zap 991381812. 98,5. A moda sempre perto de você está na loja JJ Confecções. Moda masculina, feminina, acessórios, moda íntima e roupas fitness para você que gosta de malhar. A JJ Confecções divide suas compras nos cartões em até 10 vezes. JJ Confecções, na Rua Júlio Veloso, Ferreiros. Fone e WhatsApp 991714533. A Planalto, Associação de Benefícios, é referência de proteção veicular em nossa região. E agora, você filiado, ganha desconto de 10% no consultório odontológico São Luís de Dr. Altair Pacheco Pontes, com a fisioterapeuta doutora Paula Roberta, e na RC Fitness Academia. Converse com os nossos consultores e não deixe de passar essa oportunidade. Planalto, proteção veicular para seu carro e sua moto. Tem Varejão Terence, paixão que a gente tem. Lugar de comprar barato, faz bem pra você, faz bem pra mim também. Qualidade nota 10, tudo feito pra você. No Varejão Terence, a economia vai lhe surpreender. É o pão quentinho, do leite ao café. Tem tempero, tem sorriso, com certeza bote fé. Atendimento que encanta, amizade de montão no Varejão Ferreirense. Você não está só, meu irmão. Varejão Ferreirense, paixão que a gente tem. Lugar de comprar barato, faz bem pra você, faz bem pra mim também. Qualidade nota 10, tudo feito pra você. No Varejão Ferreirense, a economia lhe surpreender. Varejão Ferreirense, tradição e economia, fazendo a alegria da família Ferreirense todo dia. Vista você e toda a sua família na loja Raquel Modas. Confecções masculina, feminina, infantil, acessórios, perfumaria, enxoval para o seu bebê e na compra da sua toalha, o bordado é grátis. Aceitamos todos os cartões. Raquel Modas, na Rua Júlio Veloso, ao lado do Bradesco, Ferreiros. Fone e WhatsApp 994387583. Raquel Modas. Localiza Proteção Veicular. Deseja proteger seu patrimônio? Associe-se hoje mesmo a Localiza Proteção Veicular. Atendimento 24 horas. E atenção ao Festival de Prêmios Localiza. Seja nosso associado, mantenha sua mensalidade em dia e concorra a vários prêmios. Entre eles, uma Honda Fan 160 cilindradas, uma TV Smart 42 polegadas, smartphone, airfry, bicicleta e tanque cheio. Localiza Proteção Veicular. Telefone 99326-6956 ou 0800-480-77. Instagram, arroba Localiza Proteção Veicular, _ Carpina. Localiza Proteção Veicular. Seu veículo, seu transporte protegido 24 horas. Doutor Altair Pacheco Pontes e doutora Ana Luísa Almeida, cirurgiões dentistas e os serviços de tratamento de canal, aparelhos ortodônticos, convencionais, extração, próteses e implante dentário. Marque sua consulta pelo fone e zap 994-10-0621. Doutor Altair Pacheco Pontes e doutora Ana Luísa Almeida, na rua Júlio Veloso, número 150, em Ferreiros. 98,5. Comida boa tem que ser bem temperada. Peixe, carne, feijoada, sarapatel ou pernil. Tempere tudo com tempero nordestino, aquele que na embalagem tem o mapa do Brasil. Tempere tudo com tempero nordestino, aquele que na embalagem tem o mapa do Brasil. Você encontra o tempero nordestino extra forte em todos os mercadinhos da região. Tempero nordestino, o extra forte. Nesse você pode confiar. Na loja Andressati é muita alegria, confiança, qualidade, facilidade e economia. Loja Andressati é só felicidade todo dia. Móveis e eletros pra toda a família. As melhores condições pra você comprar. Em Andressati você vai gostar. Loja André Sati, sua economia começa aqui. Rua Júlio Veloso, 23A, Centro de Ferreiros. Mais feliz. Domingo Interativo, com DJ Silva. Tem alguém com saudade de forró aí? Alavanto pra tu. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Dá-lhe Mastruz com leite. Hey, hey, hey. Mastruz com leite. O meu São João esse ano é diferente, vai ter multidão de gente dançando. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Cada casal vai dançando no seu lar. O São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar. São João na internet, numa raia virtual. Alavanto pra tua na... 11 horas e 40 minutos. Esse é o nosso programa Domingo Interativo, Domingão da Gente. Olha que música pra você matar a saudade. Mastruz com Leite, banda Mastruz com Leite, canta no nosso programa. Gente, tem uma notícia pra você muito bacana, viu? Tem nova vocalista na banda Mastruz com Leite. Em seus lugares, todo mundo nos seus lados. Matando a saudade. Daqui a pouquinho vou trazer pra vocês as informações. Nova vocalista na banda Mastruz com Leite. Quando riacho vira... 11 horas e 41 minutos. Vai embora procurar verde no chão. A terra seca fica... Vamos agora lá pra Limoeiro, Pernambuco, trazer o nosso comunicador Luiz Correia. Ele que traz as informações aqui para o nosso programa. Gente, nova vocalista na banda Mastruz com Leite. E o nosso comunicador Luiz Correia traz para nós essas informações. Bom dia, Luiz. Como é que está o clima aí em Limoeiro, Pernambuco? E traz para nós essa notícia bacana. Nova vocalista na banda Mastruz com Leite. O condado fica na Mata Norte do estado de Pernambuco, com aproximadamente 75 quilômetros da capital pernambucana, conhecido como a Terra do Cavalo Marinho. Essa cidade hoje tem uma grande estrela, um talento. Vamos conversar com a jovem Evelyn Victoria Quirino Santos, mais artisticamente conhecida como Evelyn Silva. E esse ano passou no concurso e aprovada como a nova vocalista da banda de forró Mastruz com Leite. Mastruz com Leite, uma banda aqui do Nordeste, fundada na cidade de Fortaleza, no Ceará, na década de 90, é conhecida como a maior banda de forró do Brasil. Evelyn Silva, é um prazer recebê-la conosco. Como se deu esse processo para cantar na banda Mastruz com Leite? Eu vi o concurso pela internet. Eu disse, eu vou tentar, mas sem muita expectativa de que eles iriam postar meu vídeo, né? E quando eu vi que eu tava lá no Instagram deles, foi uma felicidade já por estar lá, né? Foi esse ano que você fez a inscrição? Foi. Você viu a inscrição no Instagram e fez ali o seu cadastro e nem tinha expectativa que seria aprovado. Exatamente, passei. Foram quantas etapas que você participou? Três. Três etapas, a última foi do Ceará. Foi presencial, lá no estúdio da Sunji. E foi a concorrência, você com quantas jovens? Logo primeiro foram eu e mais 128 candidatas, aí foi passando, decorrer do tempo. O final teve eu e mais cinco, foram seis finalistas. E quando saiu o resultado que você era vencedora da cidade de Condado, na Mata Norte, uma cidade pequena, como foi a sua reação e do público lá presente também? Bom, o pessoal lá é muito acolhedor. Isso, muito acolhedor. E eu fiquei em choque, né? Se você me perguntar, eu tô em choque até hoje. Não caiu a ficha ainda, não. Você acompanhava já desde pequena a banda Mastruz com Leite? Gostava das músicas da Mastruz? Já. Como eu entrei em uma banda aos meus 12 anos, comecei a ensaiar o repertório, né? Então aí eu conheci a banda Mastruz com Leite e fui seguindo. Gostei muito. Você começou com 3 anos já cantando, agora profissionalmente, fazendo parte do integrante de uma banda aos 12 anos? Isso, aos 3 anos, participei de um concurso, de um retiro espiritual. E da Igreja Católica? Da Igreja Católica. E aí o pessoal gostou muito, né? Eu fui postando vídeo na internet, o pessoal comentando, sempre apoiando. E aí eu fui chamada pelo Jurandir Galdino, da banda Fonte da Paixão, pra fazer parte, aos 12 anos. Passou quanto tempo na banda? 3 anos. Aí depois dessa banda, você passou por outras também? Foi. O menino que fazia parte da Fonte da Paixão, que é meu amigo hoje, Neto, a gente se desligou e ele formou a dele, a Pegada 3. Aí eu entrei e a gente passou mais 3 anos. Eu percebi que o forró está, assim, no seu sangue. Mas você canta, além de forró, também outros ritmos? Sim, de tudo um pouco. Só não sou muito da área do funk. Mas tirando... Difícil, meu jovem, assim. Mas tirando isso... Na cidade, você já se apresentou para grande público, se apresentou também em cidades vizinhas, já foi para programa de TV? Já fui pro Tarde Legal. O Marcos Silva, na TV Nova Nordeste. Isso. Já me apresentei aqui, festa de prefeitura, e já em cidades vizinhas também. E a sua cidade, como é que está o clima de despedida a partir de agora, que você vai estar viajando ainda esse ano, em dezembro, novembro, para Fortaleza, no Ceará? A escola fez alguma homenagem? A escola fez. Fizeram uma recepção muito bonita para mim. Obrigada. Foi muito gratificante. A gestão é Emerson, a vice-diretora é Joelma, um beijo. E a todos os professores da Eremacoa. Agora uma pergunta já de cunho pessoal. Como foi a reação dos seus pais? Eu sei que todo pai quer o melhor para o filho, mas não é fácil a gente criar o filho e depois ele ganhar o mundo. Como foi a reação do papai e da mamãe quando você venceu o concurso na Mastruz com Leite? Bom, o coração do meu pai apertou, né? Da minha mãe também, mas assim, faz parte do meu sonho, então eles me apoiam. Você está com 17 anos hoje, já vai fazer parte da banda para sair para outro estado, viajar. Então você vai ter que ter um acompanhamento de alguém responsável da família. Quem vai lhe acompanhar nos primeiros meses? A minha mãe. A sua mãe? Ela está feliz? Está preparada também para viajar? Oxe, demais, meu Deus do céu. Ela tá vibrante. Nesse concurso, com a participação para ser vocalista da banda Mastros com Leite. Quais foram as músicas mais cantadas que você lembra que teve que ir pra frente da câmera, enfrentar tudo ali e se apresentar? Foi a Viajar no Teu Céu. Você já conhecia essa música, já cantava? Não. Não, foi escolhida pela própria banda? Foi, pela própria banda. A Viajar no Teu Céu, Passeando pelo Sertão e Menino. Como foi os ensaios aqui na cidade de Condado? Tinha alguém que tocasse para você um trio pé de serra, um teclado, uma sanfona, que fazia esse trabalho já preparando você, os ensaios para você se apresentar realmente no concurso? Não, era eu por eu mesmo. Toca algum instrumento? Rapaz, um pouco do básico, violão, mas... Violão. E o ritmo de forró não é fácil no violão, né? Não, então... Melhor ficar só cantando mesmo. Então faça uma palhinha aí, aproveita agora, fique à vontade. Esses três sucessos que você participou no concurso, fique à vontade. Menino, faz assim comigo, não que eu me derreto toda. Carente do jeito que eu tô, você me aperta, me abraça, ainda me beija a boca. Chegar devagarinho com o jeitinho, esse menino gosta mesmo é de namorar. Mas eu tenho namorado esse menino safado, na conversa tá querendo me enganar. Vou voar, viajar no teu céu e brilhar muito mais com você. É amor, coração, é loucura. Vou voar. Como é que está o coração e a expectativa para a partir esse final de ano, o ano 2025, começar uma nova vida, uma nova carreira, com o pé na estrada, numa banda reconhecida em todo o Brasil, que é a Mastros com Leite. Olha, sempre foi meu sonho, né? Então, assim, eu tô muito ansiosa pra chegar lá, já começar os ensaios, me apresentar pro público, abraçar o público mesmo. Parabéns, sucesso. Conhece a cidade de Fortaleza, no Ceará? Não, pense em conhecer, né? E preparada pra andar esse mundo? Puxa, demais. Pronta e preparada. Você já falou que o povo da Mastros com Leite lá do Ceará são um povo familiar, acolhedor. Então a recepção, logo de primeira vista com você, foi boa, os integrantes da banda? Sim, sim. Os meninos, eles sempre acolhendo. As meninas também, a Deise e a Mara, que estavam lá. Um beijo. Meninas, a Roberta também. Pessoal bastante acolhedor mesmo. Pronto, agora eu gostaria que você aqui divulgasse, deixasse os seus nomes nas redes sociais para quem quer seguir e deixasse sua mensagem de modo especial para a população aqui da Mata Norte, a sua cidade, a sua família. Fique à vontade. Bom, me sigam lá no meu Instagram, Evelyn Silva Cantora. Evelyn Silva Cantora. E-V-E-L-Y-N Silva Cantora. E eu quero agradecer a cada um que me ajudou, que me apoiou, a minha mãe, meu pai, toda a minha família, ao pessoal da banda Mastros com Leite pelo acolhimento, muito obrigada. Sucesso, Evelyn. Que vocês continuem me apoiando e eu prometo que eu vou dar o meu melhor nessa nova etapa aí da minha vida. Obrigada. A Rádio Cultural agradece a sua participação, sua mãe, o seu pai, ao seu namorado também, posso dizer, acho que empresário, né? Ajudando, obrigado pela participação, sucesso, parabéns. Até outro momento. Obrigado, prazer foi todo meu. A reportagem é de Luiz Corrêa. Ok, Luiz, parabéns, viu, pela reportagem aí, trazendo as informações lá de Condado, Pernambuco. Está aí, gente, a nova vocalista, ela que fez o, né, o grande concurso aí de várias candidatas. Está aí, Evelyn. A nova contratada, a nova vocalista da banda Mastros com Leite vai ser um grande sucesso. Imagina o papai, né? Imagina a mamãe vendo aquela garota lá no palco representando a cidade do Condado e cantando. Isso não tem preço. Isso aí se chama felicidade e quem tá feliz tá com o papai do céu. Amiga, sucesso. Luiz Corrêa, obrigado pelas informações, essa coisa boa do rádio que nós passamos para você que está aí do outro lado do rádio, ouvindo a nossa programação. 11:51. Deixa eu colocar o nosso Josivan, está lá na Zona Sul, na Grande São Paulo. Bom dia, meu querido. Bom dia, TJ. É o Josivan Nascimento aqui em São Paulo. Falando diretamente aqui da Zona Sul de São Paulo. São Paulo hoje amanheceu um clima aconchegante, não está chovendo, não está muito sol. E hoje a cidade está vazia por causa do feriado. Feriado aí prolongado, não muita gente viajou para as praias, para outras cidades vizinhas. Legal. Lembrando que também na dia 20 vai ser feriado da consciência negra, dois feriados um próximo do outro, e hoje acontece aqui em São Paulo aqui uma grande festa aqui no Arena Show SP, uma casa de show aqui na região central de São Paulo, aqui na Bela Vista, próximo ao Hospital Sírio-Libanês, em comemoração aos 41 anos de rádio do Mano Velho e Mano Novo. O Mano Velho e o Mano Novo, um que é paraibano e outro que é pernambucano. Uhum. Eles estão aqui em São Paulo, eles que são os precursores do forró aqui em São Paulo. Nos anos 90, trouxeram aqui grandes bandas de forró, quando a banda de forró estourou aqui no Sul em 96, como Mastruz com Leite, Catuaba com Amendoim, Calango Aceso, Banda Calypso, Frank Aguiar, entre outras. E hoje acontece essa grande festa em comemoração aos 41 anos de rádio, onde eles começaram na rádio. Coisa boa. Banda FM, Grupo Bandeirante, agora atualmente estão na Nativa FM, fazendo forrozão da madrugada das 2 da manhã às 6 da manhã. E hoje, para animar essa grande festa, vai ter a presença do cantor pernambucano Zezinho Barco, direto de Enxur, que atualmente ele mora aqui em São Paulo. E o cantor que vem do Piauí, o Franci Lopes, entre outros convidados. Vai ser uma grande festa. Bacana, hoje, a partir do meio-dia até às 10 da noite. E também aqui na Zona Sul, aqui no extremo sul, aqui em Parelheiros, na região sul, aqui lá no fundão da Zona Sul, teremos uma grande cantoria na Casa de Fatel com Edival Pereira e Gilvan Pereira, fazendo aquelas modas de viola. Onde essa Casa de Fatel é uma casa voltada à cultura, ao repente, ao embolada. Isso é bom, ao nossa forró cultura. Pé de serra, onde incentiva todas as culturas aqui de São Paulo, principalmente os que vêm aí do Nordeste. Como eu sou um grande incentivador também da cultura aqui em São Paulo, eu sempre participo desse evento, que é um evento bem aconchegante aí, como o Forró Pé de Serra. Esses eventos aí do Mano Velho e Mano Novo, eles sempre estão fazendo uma vez no meio o bailão do Mano Velho e Mano Novo, trazendo sempre grandes atrações que vêm do Nordeste e outros que estão aqui na região aqui de São Paulo, aqui que levanta essa bandeira do Forró Pé de Serra. Um abraço a todos que fazem aí a Liberdade FM, a cidade de Ferreira, cidade do Encanto News. Ok, Josivan, obrigado, meu querido, pela sua participação, trazendo aí as informações lá da Grande São Paulo, lá da Zona Sul. Olha, gente, 11 horas e 54 minutos. Eu só tenho 6 minutos de programa. Deixa eu registrar aqui. Meu amigo Flávio Coveiro tá ouvindo o nosso programa. Minha amiga Vera também tá ouvindo o nosso programa. A Gorete pediu aqui, fez pedido musical, mas o tempo passou rapidinho aqui. Gorete, obrigado pela sua participação. Tem mais ouvinte que está aqui ouvindo a nossa programação, a Maria José, minha amiga Aureni, ela que mora aqui no Arthur Tavares, pede música com Biel, Chorei na Vaquejada, ofereço para todos os amigos e vocês da rádio. Aureni, obrigado pela sua participação. Vou finalizando tocando a música de Aureni. Eu tenho agora 5 minutinhos para finalizar. Um abraço para todos e, se papai permitir, próximo domingo estarei aqui trazendo mais música, sua participação aqui na nossa rádio comunitária, a nossa 98,5, crescendo junto com você. Para vocês, um bom domingão para vocês. Vem aí Jota Santos com o programa Espaço do Brega, muito brega para vocês aqui na nossa Liberdade FM. Da manhã de amanhecer, na pista ainda tem um cavalo correndo. O litro de treia já foi o terceiro, já dá tudo rodando e eu dou pra lá de pé. Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que não vai atender. Eu dou na vaquejada, mas com a mente nela. Alô, meu culpado Alfredo Cordeiro, chorei na vaquejada, eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, chorei. Na vaquejada, eu chorei. Quando tocou uma seresta, eu chorei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Alô, siga forró, play vídeos e music show. Obrigado pela força. Obrigado, minha galera do TikTok. Segunda manhã, um dia amanhecer. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de ideia já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de pé. Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que não vai atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. Tô vaqueiro pra sofrer. Chorei na vaquejada, eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. E o telefone é 859-9424-7016. Obrigado pela força. Liberdade FM 98,5. Estas são as empresas que oferecem apoio cultural à nossa programação. Melhor pra navegar, não vai travar. Fibra ótica tem pra você, super vantagens a oferecer. Estabilidade tem, melhor suporte tem. Internet sem interrupção, melhor conexão. Ultra velocidade, essa vai te conquistar. Unidas Net na TV, no PC e no celular. Por isso corre, corre, assine já. Unidas Net, você vai gostar. Os melhores planos, aplicativos de entretenimento, diversão, informação e cultura. Planos de 100 megas a 1 giga. Fone WhatsApp 0800 083 1170. Instagram arroba Unidas Net, unindo você ao futuro. Império das Coxinhas, empreendimento com criatividade na Rua Marechal Cândido Rondon. Temos açaí batido, salgados e bomboniere. Na praça, 16 de março, dispomos de hambúrgueres, coxinhas, cachorro quente e um centro de salgados com aquele precinho especial. Faça seu pedido pelo fone zap 992734327. Império das Coxinhas. Priscila Amorim, especialista em enfermagem estética e os serviços de micropigmentação e sobrancelha, aplicação de botox facial, limpeza de pele profunda e outras especialidades. Agende seu horário pelo zap 993992333. Priscila Amorim, Rua Áureo Tavares Pessoa, Vila da Coab, Ferreiros. 98,5. Seja qual for o tamanho de sua construção, nós da Vitória Material de Construção temos o que você procura com os melhores preços: tijolos, areia, cimento, tintas, ferros, materiais elétrico, hidráulico, e dividimos nos cartões em até 12 vezes. Vitória Material de Construção, na PE 82, ao lado do Autoposto Ferreiros. Fone e zap 98954-4925. Ferreiros e região conta com Emisael Variedades. Cama, mesa e banho. Temos bolsas femininas, roupas masculinas e femininas, lindas colchas solteiro e casal, cortinas variadas e muito mais. Pensou em qualidade? Lembrou Emisael Variedades. Telefone WhatsApp 991096162. Aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. Próximo à Praça dos Taxistas, no centro de Ferreiros. renove sua casa, deixe tudo confortável com os móveis e eletrodomésticos da Movelaria Central. Bom preço, excelente atendimento e toda loja em até 12 vezes sem juros. Movelaria Central, na Rua Júlio Veloso, em Ferreiros. Fone e Zap 991549934. Organização Marcelo Dias. 98,5. Mulher, quem aqui já teve os incômodos sintomas da TPM? Cólicas intermináveis, dores de cabeça e aquela vontade avassaladora de comer doces. Ou para aquelas que estão na menopausa, os calores, a agonia e a irritação parecem não ter fim. Para dar um basta nesses problemas, tome o Arrelic Maria, uma fórmula natural com benefícios únicos para eliminar de vez esses problemas, para aliviar dores e queimação nas pernas, cistos e miomas, inflamação no útero e até candidíase. Procure a Arrelic Maria nas melhores farmácias. Pensando em construir ou reformar, venha para Jota Construção e Variedades para sua obra não parar. Materiais elétrico, hidráulico, cimento, tintas, portas em alumínio, madeira, bom preço e aceitamos todos os cartões. Nos domingos abrimos até meio-dia. Jota Construção e Variedades na Avenida Monsenhor Júlio Maria em Ferreiros. Fone e Zap 992547798. Juninho, vem cá. Que foi, mamãe? Vai avisar seu pai que o gás acabou. Não precisa, mamãe. Ligue para Alexandre Gás, que em 5 minutos o gás estará chegando. Se o seu gás acabou, não se desespere. Alexandre Gás é a solução. Basta ligar para os fones 3657-1500 ou 9485-2409. Que o seu gás chega rapidinho. Alexandre Gás, na Avenida Monsenhor Júlio Maria, número 87, Centro Ferreiros. Organização Alexandre e Mazé. A moda ao seu alcance está na loja Conexão da Moda. Moda masculina, feminina, acessórios. Dividimos suas compras nos cartões e recebemos pelo Pix. Conexão da Moda, na Avenida Monsenhor Júlio Maria Ferreiros. Fone e WhatsApp 992863202. Fazer fogo ilegal é crime contra o meio ambiente. Para realizar queimada, é preciso autorização do órgão ambiental. O grupo Olho d'Água está oferecendo uma recompensa de R$5.000 para quem denunciar o incendiário. Denuncie, ligue para o telefone 81-3652-1836. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Informamos ainda que o grupo Olho d'Água já disponibiliza de drones com captura de imagens, além da utilização via satélite para captura do incendiário, junto com o CIPOMA, Polícia Ambiental. E assim que for capturado, as medidas legais serão tomadas. Olá, amigos de Ferreiros e cidades vizinhas. Saúde é o nosso bem maior. Já pensou em fazer um único exame e saber como está a glicose, colesterol, deficiências de vitaminas, minerais, enzimas, gordura no sangue, osteoporose, artrite e muito mais? Venha fazer a sua avaliação de bioressonância magnética quântica, um exame com alta tecnologia para ajudar a sua saúde. Procure agora a terapeuta naturalista Rosilândia, no Rancho Veloso, ou então ligue para 819-8936-7735. O frigorífico Império das Carnes dispõe de queijos, mussarela, ovos, carnes bovina, bode, frango, carneiro, porco e carne moída. Com menor preço, temos bebidas, refrigerantes, aceitamos todos os cartões e o Pix. Império das Carnes, em Ferreiros, na Avenida Monsenhor Júlio Maria, 86. Fone e Zap 989850268. Organização Paulinho e Paula. Você pega o seu som e a liberdade toca. Tá na liberdade, tá bom demais. ZYX818, Rádio Liberdade FM 98,5 MHz, 25 watts de potência. Ferreiros, Pernambuco. Fique ligado, vem aí a A sua diversão vai começar. Atenção, pelotão do Brega! Começa agora na Rádio Liberdade FM, o programa Espaço do Brega. Apresentação, Jota Santos. Se ligar no Espaço do Brega. Meu mundo caiu, o Brega encanta, faz roer, chorar e emocionar. Gostei! Assim eu bebo e choro por você. Se chorar, não beba. E se beber, não chore. Apenas curta. No ar. Mais sucesso. Programa Espaço do Brega. Oh, Kelly. Oh, Kelly. Você é pra mim. Um pedaço de mim. Agora somente vocês. E te conserve sempre assim. Lavareda! Espaço do Brega. Tocando só as melhores. Lembro um mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu. Oh, Kelly. Oh, oh, Kelly. Com seu jeitinho lindo todos conquistou. E esse rosto de anjo que traduz o amor. Oh, Kelly. Oh, oh, Kelly. Você é pra mim um pedaço de mim. Gente querida, muito boa tarde, estamos chegando por aqui com mais um Espaço do Brega, por aqui na melhor frequência, 98.5 Liberdade FM. Vamos aí, programa especial de aniversário da nossa Liberdade FM. Vamos juntinhos por aqui até às 15 horas com muito brega para você. Agora sim, você é o nosso convidado, você que está aí, liga para cá, tá bom? Peça a tua música, faça aqui a sequência musical escolhida por vocês e a gente está aqui para te atender da melhor forma possível. Então, abraçando você da cidade, você da zona rural, aos amigos que nos acompanham à distância, alô internautas, forte abraço para vocês. É, esse é o Espaço do Brega, por aqui, na melhor frequência, 98.5 Liberdade FM, e até às 15 horas, já sabe como é que é, né? Só brega no seu rádio pra você curtir, conferir, dançar, enfim, tá certo? Vamos embora animar esta tarde, domingo maravilhosa. Olha, hoje é 17 de novembro de 2024. Isso mesmo, olha, tá passando rapidinho. Falta poucos dias para pularmos aí para uma nova etapa de nossas vidas, um novo ano, né? Pois é, que venha 2025 aí, com muita paz, muita luz para todos nós. Esse é o, quem não conhece, né? O Conde, na banda do Brega. No carro. Aonde você estiver, Espaço do Brega. Companhia. Oh, oh, Kelly. Você. Beleza, já vamos chegando aqui com uma sequência bacana. Banda Carícias, Jeito Especial, Bartô. Vitor Galeno, que amor danado que arranjei. E banda boa toda, feitos um para o outro. Pois eu via só você. Ah, você estiver. Espaço do Brega. Espaço do Brega. Elias, vem pra cá cantar essa música comigo. Mais um sucesso na boa toda. Vem assim, ó. Feitos um pro outro, é assim eu e você. A gente combina até no jeito de ser. Eu fico nas nuvens, basta você me